Convicção reforçada de que o argumento da improbabilidade atártica do 747 definitivo é um argumento muito sério contra a existência de Deus, e para o qual ainda não vi nenhum teólogo dar uma resposta convincente, apesar das várias oportunidades e convites para fazê-lo. Dan Dennett descreve bem isso como uma refutação irrefutável, tão devastadora hoje como quando Philo a usou para derrotar Cleantes nos diálogos de Ume, dois séculos antes. Um guincho celeste no máximo adiaria solução para o problema, mas Ume não conseguiu pensar em nenhum guindaste, por isso desabou. 74 Darwin, é claro, forneceu o guindaste vital. Como Ume teria adorado este capítulo abordou o argumento central do meu livro, portanto, com o risco de soar repetitivo, vou resumi-lo numa série de pontos numerados. Um dos grandes desafios para o intelecto humano, ao longo dos séculos, vem sendo explicar de onde vem a aparência complexa e improvável de design no universo. 2. A tentação natural é atribuir aparência de design a um design verdadeiro. No caso de um artefato de fabricação humana, como um relógio, o projetista realmente era um engenheiro inteligente. É tentador aplicar a mesma lógica a um olho ou a uma asa, a uma aranha ou a uma pessoa. 3. A tentação é falsa, porque a hipótese de que haja um projetista suscita imediatamente o problema maior sobre quem projetou o projetista. O problema que tínhamos em nossas mãos quando começamos era o da improbabilidade estatística. Obviamente não é solução postular uma coisa ainda mais improvável. Precisamos de um guindaste, não de um guincho celeste, pois apenas um guindaste é capaz de avançar de forma gradativa e plausível da simplicidade para a complexidade, que de outra maneira seria improvável. 4. O guindaste mais engenhoso e poderoso descoberto até agora é a evolução darwiniana, pela seleção natural. Darwin e seus sucessores mostraram como as criaturas vivas, com sua improbabilidade estatística espetacular e enorme aparência de ter sido projetadas, evoluíram através de degraus gradativos, a partir de um início simples. Podemos dizer hoje com segurança que a ilusão do design nas criaturas vivas não passa disso uma ilusão. 5. Não temos ainda um guindaste equivalente para a física. Alguma teoria do tipo da do multiverso pode em princípio fazer pela física o mesmo trabalho explanatório que o darwinismo fez pela biologia. Esse tipo de explicação é, na superfície, menos satisfatório que a versão biológica do darwinismo, porque faz exigências maiores à sorte. Mas o princípio antrópico nos dá o direito de postular uma dose de sorte bem maior que aquela com a qual nossa intuição humana limitada consegue se sentir confortável. 6. Não devemos perder a esperança de que surja um guindaste melhor na física, algo tão poderoso quanto o darwinismo é para a biologia. Mas, mesmo na ausência de um guindaste altamente satisfatório equivalente ao biológico, os guindastes relativamente fracos que temos hoje são, com a ajuda do princípio antrópico, obviamente melhores que a hipótese contraproducente de um guincho celeste, o projetista inteligente. Se o argumento deste capítulo for aceito, a premissa factual da religião, a hipótese de que Deus existe, fica indefensável. Deus, quase com certeza, não existe. Essa é a principal conclusão do livro até agora. Várias perguntas vêm a seguir. Mesmo que aceitemos que Deus não existe, a religião não serve para muita coisa ainda assim. Ela não é reconfortante. Não incentiva as pessoas a fazer o bem. Se não fosse pela religião, como saberíamos o que é o bem? Por que, de qualquer maneira, ser tão hostil? Por que, se ela é falsa, todas as culturas do mundo têm religião? Verdadeira ou falsa, a religião é onipresente, então qual é a sua origem? É para esta última pergunta que nos voltaremos agora. 5. As raízes da religião. Para um psicólogo evolucionista, a extravagância universal dos rituais religiosos, com seus custos em termos de tempo, recursos, dor e privação, deveria sugerir com a mesma veemência que o bumbum de um mandril que a religião pode ser uma adaptação. Mara Kikone. O imperativo darwinista. Todo mundo tem uma teoria preferida para a origem da religião e para explicar por que todas as culturas humanas a possuem. Ela oferece consolo e reconforto. Ela estimula o sentimento de união. Ela satisfaz nosso desejo de entender por que existimos. Chegarei a esse tipo de explicação em um minuto, mas quero começar com uma pergunta anterior, que tem precedência pelos motivos que veremos, o questionamento do darwiniano sobre a seleção natural. Sabendo que somos produtos da evolução darwiniana, devemos perguntar que pressão ou pressões exercidas pela seleção natural favoreceram o impulso à religião. A pergunta ganha urgência com as considerações darwinianas sobre a economia. A religião é tão dispendiosa, tão extravagante, e a seleção darwiniana normalmente visa e elimina o desperdício. A natureza é um contador avarento, apegada aos trocados, de olho no relógio, que pune a mínima extravagância. Incansável e incessantemente, como Darwin explicou, a seleção natural está examinando a cada dia e a cada hora, no mundo todo, cada variação, mesmo a menor delas, rejeitando as ruins, preservando e acumulando tudo que é bom, trabalhando silenciosa e insensível, sempre que tem oportunidade, no aperfeiçoamento de cada ser orgânico. Se um animal selvagem realiza habitualmente uma atividade inútil, a seleção natural favorecerá os indivíduos rivais que dedicam tempo e energia à sobrevivência e à reprodução. A natureza não pode se dar ao luxo da frivolidade de Jeux d'Esprit. Utilitarismo impiedoso vigora, mesmo quando parece que não. À primeira vista, a cauda do pavão é um Jeux d'Esprit par excellence. Ela certamente não ajuda em nada na sobrevivência de seu dono. Mas beneficia, sim, os genes que o distinguem de outros rivais menos espetaculares. A cauda é uma propaganda, que garante seu lugar na economia da natureza atraindo as fêmeas. A mesma coisa vale para o trabalho e o tempo que um pássaro caramancheiro macho dedica a seu caramanchão, uma espécie de cauda exterior, feita de grama, gravetos, frutos coloridos, flores e, quando disponíveis, contas, quinquilharias e tampas de garrafa. Ou, para escolher um exemplo que não envolva autopropaganda, existe a formicação, o antigo hábito de pássaros, como as gralhas, de tomar banho num formigueiro ou de esfregar formigas nas penas. Ninguém tem certeza de qual é o benefício da formicação, talvez algum tipo de higiene, tirando os parasitas das penas. Há várias outras hipóteses, mas nenhuma delas é sustentada por evidências. A incerteza a respeito dos detalhes, porém, não impede os darwinistas de presumir, com grande convicção, que a formicação deve servir para alguma coisa. Nesse caso o senso comum pode concordar, mas a lógica dos darwinistas tem uma razão especial para achar que, se os pássaros não fizessem isso, suas perspectivas estatísticas de sucesso genético seriam prejudicadas, mesmo sem saber ainda qual o caminho exato desse prejuízo. A conclusão provém das premissas gêmeas de que a seleção natural pune o desperdício de tempo e de energia, e de que os pássaros são observados consistentemente dedicando tempo e energia à formicação. Se existe um manifesto desse princípio adaptacionista resumido em uma frase, ele foi feito certamente em termos exagerados e um tanto extremados pelo destacado geneticista de Harvard Richard Lewontin, Bowyer Bard. NT 216. Esse é o ponto com o qual acho que todos os evolucionistas concordam, que é virtualmente impossível fazer um trabalho melhor que o que um organismo faz em seu próprio ambiente. 75. Se a formicação não fosse útil para a sobrevivência e a reprodução, a seleção natural teria há muito tempo favorecido os indivíduos que não a praticam. Um darwinista pode ficar tentado a dizer a mesma coisa sobre a religião, daí a necessidade desta discussão. Para um evolucionista, os rituais religiosos destacam-se como pavões numa clareira ensolarada. Palavras de Dan Dennett. O comportamento religioso é uma excrescência que é o equivalente humano da formicação ou da construção de caramanchões. Demanda tempo, demanda energia e frequentemente tem ornamentos tão extravagantes quanto a plumagem da ave do paraíso. A religião pode colocar em risco a vida do indivíduo devoto, assim como a de outras pessoas. Milhares de pessoas já foram torturadas por sua lealdade a uma religião, perseguidas por fanáticos por causa de uma fé alternativa que em muitos casos é quase indistinguível. A religião devora recursos, às vezes em escala maciça. Uma catedral medieval era capaz de consumir 100 centúrias de homens em sua construção, e jamais foi usada como habitação, ou para qualquer propósito declaradamente útil. Não era uma espécie de cauda de pavão arquitetônica? Se sim, quem era o alvo da propaganda? A música sacra e os quadros religiosos monopolizaram em grande parte o talento medieval e renascentista. Gente devota morreu por seus deuses e matou por eles, chicoteou as costas até sangrar, jurou o celibato de vida inteira ou o silêncio solitário, tudo a serviço da religião. Para que tudo isso? Qual é o benefício da religião? Por benefício, o darwinista normalmente quer dizer alguma vantagem para a sobrevivência dos genes do indivíduo. O que está faltando nisso tudo é a importante informação de que o benefício darwiniano não se restringe aos genes de um organismo específico. Há três alvos possíveis excludentes de benefício. Um vem da teoria da seleção de grupo, e chegarei a ela. O segundo vem da teoria que defende em The Extended Phenotype, o indivíduo que você observa pode estar agindo sob a influência manipuladora de outro indivíduo, talvez um parasita. Dan Dennett nos lembra que o resfriado comum existe em todos os povos humanos quase da mesma maneira que a religião, mas ninguém ia querer sugerir que o resfriado possa nos ser benéfico. Conhecem-se muitos exemplos de animais que são manipulados para se comportar de uma forma que beneficia a transmissão de um parasita para seu próximo hospedeiro. Resumi essa questão em meu teorema central do fenótipo estendido: o comportamento de um animal tende a maximizar a sobrevivência dos genes para aquele comportamento, estejam ou não esses genes no corpo do animal específico que o executa. Em terceiro lugar, o teorema central pode substituir genes pelo termo mais genérico replicadores. O fato de a religião ser onipresente provavelmente significa que ela funcionou em benefício de alguma coisa, que pode não ser nós mesmos ou nossos genes. Pode ter sido em benefício apenas das próprias ideias religiosas, já que elas agem de uma maneira meio que parecida com os genes, como replicadoras. Lidarei com isso adiante, sob o título Pisa Devagar, pois pisas nos meus memes. Enquanto isso, prosseguirei com interpretações mais tradicionais do darwinismo, nas quais se assume que o benefício é a sobrevivência individual e a reprodução. Povos caçadores-coletores como as tribos aborígenes australianas vivem mais ou menos como nossos ancestrais. Kim Stereuni, filósofo da ciência neozelandês-australiano, destaca um contraste dramático na vida deles. Por um lado, os aborígenes são excelentes sobreviventes sob condições que levem suas habilidades práticas ao limite. Mas, continua Stereoni, embora nossa espécie seja inteligente, temos uma inteligência perversa. Os mesmos povos que são tão sábios em relação ao mundo natural e a como sobreviver nele ao mesmo tempo enchem a cabeça de crenças que são evidentemente falsas e para as quais a palavra inúteis é generosa demais. Stereoni conhece bem os povos aborígenes de Papua Nova Guiné. Eles sobrevivem sob condições árduas, em que é difícil obter comida, à base de um entendimento de precisão lendária a respeito de seu ambiente biológico. Mas eles combinam esse entendimento com obsessões destrutivas sobre o período menstrual feminino e sobre bruxarias. Muitas das culturas locais são atormentadas pelo medo da bruxaria e da magia, e pela violência que acompanha esses medos. Stereoni desafia-nos a explicar como podemos ser ao mesmo tempo tão espertos e tão burros. 76 Embora os detalhes variem pelo mundo, nenhuma cultura conhecida deixa de ter alguma versão dos rituais dispendiosos e trabalhosos, das fantasias antifactuais e contraproducentes da religião. Alguns indivíduos cultos podem ter abandonado a religião, mas todos foram criados dentro de uma cultura religiosa e tiveram de tomar a decisão consciente de romper com ela. A velha piada da Irlanda do Norte: tudo bem, mas você é ateu protestante ou ateu católico, é temperada por uma verdade amarga. O comportamento religioso pode ser chamado de comportamento universal, do mesmo modo como o comportamento heterossexual. As duas generalizações permitem exceções individuais, mas todas essas exceções compreendem, até bem demais, a norma com a qual tiveram de romper. Características universais de uma espécie exigem uma explicação darwinista. Obviamente não há nenhuma dificuldade para explicar a vantagem darwinista do comportamento sexual. Trata-se de fazer bebês, mesmo naquelas ocasiões em que a contracepção ou a homossexualidade parecem negá-la. Mas e o comportamento religioso? Por que os seres humanos jejuam, ajoelham-se, fazem genuflexões, autoflagelam-se, inclinam-se maniacamente para um muro, participam de cruzadas ou tomam parte em práticas dispendiosas que podem consumir a vida e, em casos extremos, eliminá-la? Vantagens diretas da religião: há algumas poucas evidências de que a crença religiosa protege as pessoas de doenças relacionadas ao estresse. As evidências não são fortes, mas não seria de surpreender se elas fossem verdadeiras, pelo mesmo motivo que as curas movidas pela fé podem funcionar em alguns casos. Quem dera não fosse necessário acrescentar que tais efeitos benéficos de maneira nenhuma reforçam o valor de verdade das alegações da religião. Nas palavras de Jorge Bernard Shaw, o fato de um crente ser mais feliz que um cético não quer dizer muito mais que o fato de um homem bêbado ser mais feliz que um sóbrio. Parte do que um médico pode dar ao paciente é consolo e conforto. Isso não deve ser considerado uma aberração. Meu médico não pratica a cura pela fé postando as mãos sobre mim. Mas muitas vezes me vi instantaneamente curado de algum mal menor por uma voz reconfortante, vinda de um rosto inteligente em cima de um estetoscópio. O efeito placebo está bem documentado e nem é tão misterioso assim. Pílula sem efeito, sem nenhuma ação farmacológica, comprovadamente beneficiam a saúde. É por isso que os ensaios clínicos duplos cegos de remédios precisam usar placebos como controle. É por isso que os remédios homeopáticos parecem funcionar, mesmo que sejam tão diluídos a ponto de ter a mesma quantidade de ingrediente ativo que o placebo controle zero molécula. Aliás, um subproduto infeliz da invasão do território dos médicos por advogados é que os médicos hoje têm medo de prescrever placebos na prática normal. Ou a burocracia pode obrigá-los a identificar o placebo em anotações por escrito às quais o paciente tem acesso, o que evidentemente frustra o objetivo. Os homeopatas podem estar conseguindo um sucesso relativo porque, ao contrário dos médicos ortodoxos, ainda têm permissão para administrar placebo sob outro nome. Eles também têm mais tempo para se dedicar a conversar e simplesmente ser carinhosos com o paciente. No início de sua longa história, além disso, a reputação da homeopatia foi reforçada inadvertidamente pelo fato de que seus remédios não faziam nada ao contrário das práticas médicas ortodoxas, como as sangrias, que faziam era mal. Será a religião um placebo que prolonga a vida reduzindo o estresse? É circunflexo provável, embora a teoria tenha de enfrentar um batalhão de céticos, que chamam a atenção para as muitas circunstâncias em que a religião mais causa que alivia o estresse. É difícil acreditar, por exemplo, que a saúde saia ganhando com o estado semipermanente de culpa mórbida de que sofre um católico dotado da dose normal de fragilidade humana e de uma dose de inteligência abaixo da normal. Talvez seja injusto falar só dos católicos. A comediante americana Kathy Ladman observa que todas as religiões são a mesma coisa, a religião é basicamente culpa, com feriados diferentes. Em todo caso, acho que a teoria do placebo não é suficiente para justificar o fenômeno de penetração tão global que é a religião. Não acredito que o motivo de termos religião seja o fato de ela ter reduzido os níveis de estresse de nossos ancestrais. Não é uma teoria boa o suficiente para dar conta do serviço, embora possa ter tido um papel subsidiário. A religião é um fenômeno de grandes dimensões e precisa de uma teoria de grandes dimensões para explicá-la. Outras teorias nem tocam na questão das explicações darwinianas. Estou falando de sugestões como a religião satisfaz nossa curiosidade sobre o universo e sobre nosso lugar nele, ou a religião oferece consolo. Pode haver alguma verdade psicológica nisso, como veremos no capítulo 10, mas nenhuma delas é uma explicação darwiniana. Steven Pinker falou bem sobre a teoria do consolo, em como a mente funciona, ela só provoca a pergunta sobre por que uma mente evoluiria para encontrar conforto em crenças que ela sabe claramente ser falsas. Uma pessoa que está com frio não encontra nenhum consolo em acreditar que está no quente, uma pessoa que está cara a cara com o leão não se tranquiliza com a convicção de que se trata de um coelho. No mínimo, a teoria do consolo precisa ser traduzida para termos darwinianos, e isso é mais difícil do que você pode imaginar. Explicações psicológicas para o fenômeno de que as pessoas acham algumas crenças gratificantes ou não gratificantes são explicações aproximadas, e não finais. Os darwinistas usam muito essa distinção entre aproximado e final. A explicação aproximada para a explosão no cilindro de um motor de combustão interna remete à vela de ignição. A explicação final diz respeito ao propósito para o qual a explosão foi projetada, para impelir um pistão do cilindro, girando assim virabrequim. A causa aproximada da religião pode ser a hiperatividade de determinada área do cérebro. Não explorarei a ideia neurológica de que haja um centro divino no cérebro, porque não estou preocupado aqui com questões aproximadas. Isso não significa depreciá-las. Recomendo o livro I Believe, The Search for God in an Age of Science para uma discussão sucinta, que inclui a sugestão, feita por Michael Persinger, entre outros, de que experiências religiosas visuais estão ligadas à epilepsia do lobo temporal. Mas minha preocupação neste capítulo é com as explicações darwinianas finais. Se os neurocientistas encontrarem um centro divino no cérebro, cientistas darwinianos como eu ainda vão querer entender a pressão da seleção natural que favoreceu sua evolução. Porque nossos ancestrais que tinham uma tendência à genética para desenvolver um centro divino sobreviveram e tiveram mais netos que seus rivais que não tinham essa tendência? A pergunta darwiniana final não é uma pergunta melhor, nem uma pergunta mais profunda, nem uma pergunta mais científica que a questão neurológica aproximada. Mas é dela que estou falando aqui. Os darwinianos também não se satisfazem com explicações políticas, como a religião é um instrumento utilizado pela classe dominante para subjugar as classes inferiores. É verdade que os escravos negros da América eram consolados com promessas sobre outra vida, o que aliviava sua insatisfação com o atual e portanto beneficiava seus proprietários. A questão sobre se as religiões são deliberadamente projetadas por sacerdotes ou dominantes cínicos é interessante, e os historiadores devem abordá-la. Mas ela não é, em si, uma questão darwiniana. O darwinista ainda quer saber por que as pessoas são vulneráveis aos encantos da religião e portanto abertas à exploração por parte de padres, políticos e reis. Um manipulador cínico pode usar o desejo sexual como instrumento de poder político, mas ainda precisamos da explicação darwiniana de como isso funciona. No caso do desejo sexual, a resposta é simples: nosso cérebro está programado para gostar de sexo porque o sexo, no estado natural, produz bebês. Ou um manipulador político pode usar a tortura para obter seus fins. Mais uma vez, o darwinista precisa fornecer a explicação para o motivo de a tortura ser eficiente, porque nós faremos quase qualquer coisa para evitar a dor intensa. Novamente parece óbvio, a ponto de chegar à banalidade, mas o darwiniano ainda precisa dizer com todas as letras: a seleção natural estabeleceu a percepção da dor como senha para danos corporais que representem risco à vida, e nos programou para evitá-la. Os raros indivíduos que não conseguem sentir dor, ou que não ligam para ela, normalmente morrem jovens, devido a lesões que o restante de nós teria tomado medidas para evitar. Seja ele cinicamente explorado ou se manifeste espontaneamente, qual é a explicação final para o anseio por deuses? Seleção de grupo. Algumas supostas explicações finais se revelam ou são confessadamente teorias de seleção de grupo. A seleção de grupo é a controvertida ideia de que a seleção darwiniana escolhe entre espécies ou outros grupos de indivíduos. O arqueólogo Colin Renfrew, de Cambridge, sugere que o cristianismo sobreviveu devido a uma forma de seleção de grupo, porque alimentava a ideia de lealdade e de amor dentro do grupo, e isso ajudou os grupos religiosos a sobreviver em detrimento de grupos menos religiosos. O apóstolo americano da seleção de grupo, D.S. Wilson, desenvolveu, de forma independente, uma sugestão semelhante, mais meticulosa, em Darwin's Cathedral. Veja um exemplo inventado, para mostrar como seria a teoria da seleção de grupo para a religião. Uma tribo com um deus das batalhas muito beligerante ganha guerras contra tribos rivais cujos deuses pregam a paz e a harmonia, ou tribos sem deus nenhum. Combatentes que acreditam piamente que a morte como mártir os mandará direto para o paraíso lutam com bravura, e abrem mão de sua vida de bom grado. Por isso as tribos desse tipo de religião têm mais probabilidade de sobreviver a guerras intertribais, roubar o gado da tribo conquistada e tomar suas mulheres como concubinas. Tribos bem-sucedidas como essas dão origem a tribos filhas, que por sua vez propagam mais tribos filhas, todas adorando o mesmo deus tribal. A ideia de que um grupo dê origem a grupos filhos, como uma colmeia que gera enxames, não é implausível. Aliás, o antropólogo Napoleon Chagnon mapeou exatamente esse tipo de fissão de vilarejos em seu celebrado estudo sobre o povo feroz, os Yanomamis da floresta sul-americana. 77. Chagnon não é um defensor da seleção de grupo.